da base para sinal, encontrei bastante checado. Vou ver o Golfo Vito. Sente o meu Golfo Vito, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 080 graus com 7 nós, ajuste no 0 no 2. Vitor. O Golf Vito no sol 247, confirmando a parte 5. Sente, livrando a direita, estacionar a frequência livre, uma boa noite, o meu Golf Vito. Zuno 52, chame centro Recife em 126, decimal 85. 265, tá 3, Zuno 52. Gol 1794, portão 08, me direcionar a reporta táxi. Titan 3170, acione identificação, prossiga via, chegada a Mari para 2 mil pés do QNH no 0 no 2. Descendo para 2000 via 1012, nós estamos dando peso no 70. TAP 024. TAP 024, pronto, cópia? Pronto, cópia, siga. Em português ou em inglês, prefere? É em inglês, por favor. Ok, cleared to Lisboa, flight level 350, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, after Zipar transition, to intercept via Upper Zulu 10 until Natal, after following your flight plan route. Salvador departure, frequency 118.8 and Skok 5464. Clear Lisboa, flight level 350, departing from runway 10, left turn. Puka departure, Zipar transition, after Upper Zulu 10 until Natal, then flight plan route. Departure frequency control 119.8 and Skok 5464 until 024. Portugal 024, with back correct, gate 11, report ready for the startup and push. DJ, muito obrigado. Mono 714, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118.95, o ajuste 1012, um bom voo. Índia Alfa, 1895, Mono 7. Voo 896, informação em curso a Charlie, João Pessoa, nível 370, pronto, copy? Assento da Charlie, 370, João Pessoa, pronto para copy. Autorizado, João Pessoa, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puka, transição Caju, onde intercepta Upper Whiskey 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5457 no transponder. Autorizado 370. João Pessoa, decola da 10 com curva esquerda no perfil da Puka, transição Caju, Upper Whiskey 58, controle 119.8 e aciona 5457. Gol no 896, correto, portão 10, chama pronto para o pushback estacionamento. Camarada, obrigado. Condor, Gol, 1904. O 1704, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus com 7 nós. Alinha decola, Gol, 1704. Sono 70 autorizado final e LS X-Ray pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado e LS X-Ray da pistão 10 da 3170. Vou no 7.4, decolada 5.9, controle 1.9, decimal 8. Tá na verde, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol, 1.7, 1.4, decolou, cruza 1.400. Boa noite, Gol, 1.7, 1.4, contato radar, suba para nível 2.3.0 na saída PUCA. 2.3.0 na PUCA, Gol, 1.7. Salvador, Gol 994 para fugir. Gol 994, portão 03, livre acionar, reporta ataques. Reporta lá, ataque, 994. autorizado para 3170. 3170, chame Torre de Salvador em 198.95. 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, Buenas, Altan 3170, baixado travado, passou em Dia Serra. Altan 3170, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 190, vento 090 graus, por 7 nós, ajuste no 012. Autorizado pouso, pistão 10, 10 no 2, ajuste, tráfego 3170. Solo, voo 994, 139 a bordo, 2 horas e 14, da autonomia até no Salvador. Voo 994, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1012, um bom voo. Índia Alfa para 10, ajuste 1012, ponto de espera 3.0. Salvador, boa noite. Voo 994, pronto. Voo 994, boa noite. Ali mantém cabeceira 90. Mantém. 126.85. 2685, receio, boa noite. Boa noite. É 3170, no solo 07, com solo agora 121.9. 121.9, boa noite. Voo 994, autorizado decolagem pistão 10, vento 080 graus com 8 nós. Autorizado decolagem com 994. Alfa Juliette, portão 612, tá? 3170. Solo FTL 024 on one request, pushback is Portugal 024, clear stand up and push, report one for taxi. Start and push, call it for Portugal 024. Salvador, para o posto, gol no 896, portão 10. Gol no 896, número 2 no setor, aeronave da Portugal, já autorizada para iniciar o pushback acionamento. Tá, me escuta aguardando. Tá aguardando, mas foi isso, pode. Patrulha Salvador, boa noite, gol 994. Boa noite, gol 994, contato radar, suba para nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA. No 994, suba restrito nível 330. Gol 1994, suba restrito nível 330. Gol 1994, restrito nível 330. Solo FTL 024, requesting. Portugal 024, taxi via Manapel, after taxiway Indian, until hold point runway 10, hold point tower 118.95, Q181012. Taxi apron, India, Alpha, holding point 10, the holding point tower 118.95, Q181012, FTL 024. Voo no 896, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Portugal a retaguarda, autorizado para o Uzbequistão na meta, reporta táxi. Boa tarde, fila coordenar, chama para táxi, voo no 24, holding point 10, ready for departure. Air Portugal 024, cleared, line up and take off runway 10, wind is 080 degrees with 9 knots. Clear for takeoff runway 10, FTL 024. Taxi via parte principal, wind alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1012, um bom voo. Bate de Alfa, ponto de espera 1895 com 1012, obrigado. Solo Salvador na escuta do Mike and Charlie. Prossiga, Mike and Charlie. Mike and Charlie, prossiga pro solo. Contact climb flight level 350, Puka departure. Puka departure, flight level 350, FCL 0 to fall. Torre Salvador na escuta do Mike and Charlie. Prossiga Mike and Charlie. Prossiga Mike and Charlie. Mike and Charlie na escuta da torre. Charlie na escuta do solo. Solo Salvador na escuta do Mike Yank Charlie. Positivo, Mike Yank Charlie, prossiga. Mike Yank Charlie, como recebe solo? Alto e claro, senhora, 5%. Sente, prossiga. Solo na escuta do Yank Charlie. Prossiga, Yank Charlie. Mike Yank Charlie, prossiga com a informação. Mike and Charlie, solo. Solo na escuta do Mike and Charlie. Mike and Charlie, afirmativo, prossiga. Solo é o Yank Charlie, na escuta. Mike, Yank, Charlie, afirmo, prossiga. Mike, Yank, Charlie, na escuta do solo. Mike, Yank, Charlie, na escuta do solo. Mike Yankee Charlie na escuta do solo. Positivo, na escuta. Prossiga com a informação, é reboque. Solo confirma recebimento do Yankee Charlie. Alto e claro, como recebe o solo? Prossiga com a informação, Mike Yankee Charlie, reboque. Positivo, solicitando autorização de reboque do pátio de número 3 para o finger de número 8. Copia? Autorizado, autorizado iniciar o reboque, reporta no término de finger número 8 no pátio principal. Mike Yankee Charlie, autorizado iniciar o reboque, autorizado o reboque até o finger de número 8, pátio principal. Mike Yankee Charlie, copiou? Solo na escuta do Mike Yankee Charlie. Mike Yankee Charlie na escuta. Solo Salvador na escuta do Mike Yankee Charlie. Mike Yankee Charlie positivo. Na escuta do solo. O Mike Yankee Charlie é o solo? Na escuta, consegue me escutar, cara? Afirmo, afirmo. Tá autorizado o reboque até o finger de número 8 do pátio principal. Autorizado. Positivo, tivemos um problema aqui na comunicação, mas restaurado agora. Obrigado e desculpe aí algum problema. Nada, sem problemas. Pode prosseguir o reboque até o portão de número 8, reporta no término, ok? Será feito, grato. Now 024, contact Recife Centro 126-85. Centro 126-85, SL 024, bora dia. Boa noite. 896, chame o centro Recife em 126, decimal 85. 265, agora 896. Controle Salvador, boa noite, 3520 da Santa, tem a Delta. Santa 3520, acione a identificação, prossiga via chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1012. Via chegada com 1012, desce para 2000. Pode voar TAP da presente? Afirmo, Brode TAP, Santa 3520. Obrigado. 3520, autorizado final, ILS X-Ray, 190, reporte, estabilizar no localizador. Contaria estabilizado, 3520. Bom dia, 1-8-1-6, Cidade Alta. Bom dia, 1-8-1-6, acione identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 050, QNH-1-0-1-2. Via chegada Mari, 50-0-1-2, 1-8-1-6. 3520. 5-0, Chime Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2-95, obrigado. Uno 8 no 6, desça via para 2000 pés, QNH 10 no 2, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Obrigado, 2000, Uno 8 no 6, reportarei. Solo, é o Yankee Charlie retornando? Yankee Charlie, prossiga. Mike, Yankee Charlie é o solo, prossiga.